Estou recebendo aqui no estúdio agora para falar sobre saúde o professor da Uniamérica, Robson Negri, ele que é gestor do Centro Integrado de Saúde, aberto por essa instituição aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo para falar de um assunto aí que interessa diretamente à população de Foz do Iguaçu. Primeiramente, vamos até contar um pouquinho de como será essa estrutura, né, que já está aberta. Como é o Centro Integrado de Saúde? Como vocês estão trabalhando nesse local? O Centro Integrado de Saúde da Uniamérica é uma clínica escola para que os alunos dos cursos de saúde, né, da Uniamérica tenham mais um espaço para a prática, né, do que eles aprendem, né, em sala de aula. Mas esse espaço ele é aberto, né, à comunidade, para os atendimentos que são realizados pelos alunos com a supervisão direta dos professores. E é um prédio que foi adaptado, né, para que pudesse receber essa estrutura. Nós até falávamos aqui fora do ar, né? Eu, por exemplo, não sabia que a empresa que funcionava ali antes tinha fechado. Fica na Felipe Vancher? Fica na Felipe Vancher, na antiga Agropasso, era uma loja de produtos agrícolas. E o processo foi todo muito rápido, né? Em final de dezembro a gente começou, nós fizemos a locação do espaço e iniciamos uma obra de reforma e adaptação do prédio. Ele ficou muito bonito, muito aconchegante. Os alunos e os pacientes que estão lá no dia a dia estão muito satisfeitos com o espaço. Ele ficou muito bonito e muito aconchegante. Aproveito e já faço um convite a todos, independente de precisarem ou não, de passar lá e tomar um café, e bater um papo e conhecer o espaço. E é importante destacar que esses atendimentos, né, que serão feitos ali no local, que já estão acontecendo, né, a intenção é que sejam feitos, inclusive, atendimentos gratuitos ou com preço mais reduzido. Como é que vai funcionar tudo isso? Exatamente. Nós temos dois tipos de atendimento, que é o que a gente chama de consulta social, que são realizados pelos alunos, com essa supervisão dos professores, que tem um valor bem reduzido, sai a R$20 a consulta. E temos também as consultas que aí são realizadas pelos profissionais, não só os professores, mas outros profissionais, que é a consulta popular, que sai na faixa de R$80 a R$110, dependendo da especialidade. Valores mais baixos do que aqueles praticados nos consultórios no mercado, né? Exatamente. Uma possibilidade do paciente que às vezes não consegue, né, pelo SUS a velocidade que ele precisa e não tenha condições de estar pagando os valores de mercado. Então a gente tem essa visão do cuidado da saúde, né, dos nossos pacientes, da comunidade e com valor acessível. Quais são as especialidades já oferecidas ali no local? Olha, nós iniciamos com psicologia, fisioterapia, nutrição. Estamos terminando de preparar o posto de coleta de sangue para exames e análises clínicas, mas já estamos contratando também ortopedista, clínico geral, psiquiatra e outras especialidades, cardiologista. Isso já está em andamento. E a capacidade, inclusive, pelo que eu vejo, é até grande, né, para atendimento. Vocês esperam uma média de 6 mil atendimentos mensais? 6 mil. Nós temos a capacidade hoje de 300 atendimentos dia, que dá em média aí 6 mil mensais. Aí tem uma observação que, no momento, só a parte térrea do prédio que está funcionando. Em setembro, nós vamos estar também agregando esse espaço à parte superior. Então vai dobrar o tamanho. A gente vai ter uma área total ali de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Então vai ter um crescimento bem substancial. E é um trabalho até importante no sentido de relacionamento, né, da Uniamérica dar um retorno aqui à comunidade de Foz do Iguaçu através dos seus cursos na área da saúde? A Uniamérica tem essa característica, né, de integração com a comunidade. Então todas as ações que ela faz, ela tem essa visão dessa integração com a comunidade. E esse é mais um serviço que ela está oferecendo à comunidade, fazendo parte desse projeto. E, inclusive, não vai ficar restrito só ao local. Nós estamos desenvolvendo vários programas para irem até as empresas, até as associações de moradores, levar também essas pessoas até o centro para palestras, participarem de programas. Então, a interação mesmo contínua com a comunidade. E hoje, por exemplo, uma das queixas que a gente mais acompanha aqui na saúde em Foz do Iguaçu é com relação até à demora, né, para atendimentos. Isso tanto na rede pública como na rede particular, muita gente reclama, né, que consegue consultas só para daqui a 1, 2 meses. Enfim, ali como é que está hoje, né, nas especialidades já oferecidas, pessoa que procura ali um atendimento, como é que já está essa questão até dos prazos, né, dos tempos, né, de atendimento? Esse é um problema sério. Até em função deste problema que a gente encontra, nós já temos, inclusive, já fila de espera. Porque a procura está sendo muito grande, porque é um espaço novo, como eu falei, está muito bonito, aconchegante. Então as pessoas estão realmente procurando, e em algumas especialidades, principalmente psicologia, já tem uma fila de espera para os atendimentos. Mas, como eu também falei, com esse projeto da expansão, a partir de setembro, nós vamos duplicar essa capacidade de atendimento. Então vai dar outra aliviada. O que só comprova, né, aquilo que a gente já fala realmente da demanda que existe aqui em Foz do Iguaçu, que acaba sendo bastante grande, que infelizmente, né, muitas vezes não é atendida. Há uma previsão de pacientes do SUS em breve também para atendimento ali? Não, correto. O SUS, o processo do SUS é o seguinte, nós só conseguimos dar início no processo de credenciamento após toda a fase de implantação, de licenças, de prefeitura e tudo, estar o Corpo de Bombeiros está tudo correto. Nesse momento, nós já demos a entrada na documentação, só que o SUS, pelo tamanho dele, existe uma morosidade no encaminhamento dessas documentação. Uma burocracia, no processo, exato. Então, isso demora, né, um pouco, que é um processo interno do SUS. Mas acreditamos que, talvez em 6 meses, a gente já tenha esse credenciamento com o SUS. Aí, a partir do credenciamento do SUS, nós temos que fazer os convênios com a prefeitura, que é através da prefeitura que são encaminhados os pacientes, né, dessa lista do SUS. Centro Integrado de Saúde da Uniamérica, portanto, ali na Avenida Felipe Fancher, né, no trecho ali próximo à Vila Holanda, né, na antiga Agropasso. Para informações, até para a pessoa que precisa entrar em contato, como é que pode fazer ali para, até quem sabe, agendar os atendimentos? Tem um telefone que é o 3198-6658, que está disponível para essas consultas, né, sobre informações, e também diretamente na recepção. Vamos aqui repetir o número para o ouvinte aí que está, de repente, agora pegando uma caneta para anotar. O telefone qual é? 3198-6658. Portanto, 3198-6658. Eu já vou colocar aqui esse número, né, na nossa live aqui no Facebook. Agradeço aqui ao Robson Negri, ele que é gestor do Centro Integrado de Saúde da Faculdade Uniamérica, pela participação aqui e esclarecimentos, né, divulgando essa nova opção aqui para a população de Foz do Iguaçu. Ok, eu que agradeço, e ficamos aguardando aí a presença e a visita de todos vocês para conhecer o Centro Integrado e tomar um café e bater um papo.